man. Let us watch while you have a good time. The night is right and the feeling's right. So let's do everything wrong, right? Can I just watch you? Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast! Não! Pera! Começando um episódio do Rapidinhos do Mexidão Cast. Sim, a partir de hoje nós faremos uns testes, né? Faremos 4 episódios piloto para ver se os nossos ouvintes estão mesmo afim desse formato de programa que tanto andam pedindo nas redes sociais desse Brasil baronil. Eu sou o Thiago Mendes. Oh. Estou na presença do meu amigo externo. Até que enfim, rapidinha seminal. Olha aí, rapidinha seminal. E falando em seminal também na presença dele, né, externo? Meu caro amigo Iago Coutinho. É isso aí, é o cara que caiu. É o cara que caiu. Começamos bem, nosso piloto. Caramba, velho. É o cara que caiu, ele capotou mesmo. Ó, faz 4 rodas pra cima, velho. Cacete, velho. E por falar em cacete. Eita! Estamos na presença dele, meu caro amigo Iago. Já tá gravando? Ó, o quê? Você tá com medo do cacete? Não, é que a minha internet tá uma beleza hoje, só cai essa porcaria aqui. É assim que começa o bom que é o podcast, o cara não tá nem com medo do cacete. Isso é uma bichona! Já começa na merda já. É, assim mesmo. Isso faz parte. O que acontece, meus caros, é que nós vamos fazer alguns testes a partir desse mês. A partir do mês que vem, dependendo da repercussão dos programas, nós faremos 2 episódios semanais. Então, na segunda ou na sexta-feira, um episódio de rapidinhas, aí 10 minutos, 8 minutos no máximo. E na quarta-feira vocês continuam com o podcast tradicional do Mexidão Cast. Um outro aviso para quem vai ouvir esse episódio: nós estamos passando por algumas pequenas mudanças com os nossos cozinheiros. Então, no mês que vem, nossa programação volta ao normal mesmo, contabilizando os Mexidões Cast. Ok, galera? Ok! Isso aí! Galera, e pra começar esse programa de hoje, uma notícia assim que me intrigou. Um americano tá entrando na justiça pedindo uma indenização de $1 decilhões. Um decilhões, pra quem nunca viu. E nem vai ver, né? E nem vai ver. É um número representado por 36 zeros. Olha, eu tenho uns 15 aqui na minha conta. Se ele quiser, eu posso ajudar, mas... Cara, pera aí. Você tem 15 zeros na sua conta? Não. Porque se você tiver, nós vamos ter que conversar isso aqui, ó. É, vai. Então, se vocês não sabem, Mexidão Cast dá dinheiro, né? Então... Só que não. Só né? Que não. A gente tá vendendo ações do Mexidão Cast, inclusive. Quem quiser comprar. Ai, meu Deus. Não, mas 36 zeros, gente, um decilhão de qualquer dinheiro que seja é maior do que toda a quantia de dinheiro do mundo. Não dá pra entender. Não, dá sim, porque é a dignidade do cara. A gente tem que levar em consideração que o cara tá querendo uma indenização moral, cara. A moral dele vale mais do que o mundo inteiro. Olha aí. Né? Agora, o interessante da notícia é o seguinte: por que ele chegou a essa quantia, Thiago? Por que ele chegou a essa quantia, meu caro amigo Iago? Cara, tá cortando. Eu gosto de pegar o cara com a cueca na mão, Esther. Ele tá ali no Xvideos, ali eu tô vendo que ele tá no Xvideos. Não. Conseguiu. Não, é que tá cortando. Pera aí. Cara, vocês esperam reiniciar o modo aqui, fazendo um favor? Putz, tá boa. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. É sério, tá cortando tudo que eu tô falando. Pode caramba. Vai lá. Tá, beleza. Então, meu caro amigo Iago, sim, o que diga. Levou esse americano maluco a pedir toda essa quantia em dinheiro? Bom, segundo ele, os crimes cometidos seriam violações de direitos civis, ferimentos, discriminação, retaliação, assédio, fraude, tentativa de homicídio, estresse emocional e conspiração. Não. Tentativa de hominídio. Leia direito a notícia. A notícia aqui tá um pouquinho errada, mas tudo bem. É um site que não é nem um pouco famoso, mas tudo bem. É Globo. É, gente, vamos prestar atenção aí. Mas o que chama mais atenção é o seguinte, cara, que tudo isso aí aconteceu por causa de uma mordida no dedo dele, cara. É o mais engraçado, né? Ele levou uma mordida de um cachorro no dedo, e aí um casal de chinês teria tirado foto dele no hospital. Aí ficou maluco, processou Nova York, processou o hospital, processou a padaria, processou a dona do cachorro, processou todo mundo. E tipo, isso que o Thiago tá falando não é exagero. Realmente, processou o hospital, a cidade, a padaria, uma loja de conveniência e a dona do cachorro. Dois hospitais. Não, agora me fala uma coisa. Quem é que toma uma mordida nos dedos e vai pra dois hospitais diferentes? Como é que é isso? Caramba, velho. O que aconteceu? O cara chega lá no hospital e olha pro dedo dele. Aí, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu não sei que bicho te mordeu não, mas aqui a gente não dá um jeito nisso não, velho. Você vai ter que ir pra um outro hospital ali do lado. Eu fico imaginando a mordida que foi, pra ele em dois hospitais, né? Não, deve ter sido um tubarão mordido, cara. Imagina que foi uma mordida que deve ter levado uns 50 pontos no dedinho, né, por aí. No dedinho. Deu espaço, tem. Mas acontece que esse americano tá pedindo aí todo o dinheiro da terra, então... Você, ouvinte, fique esperto, você pode estar contribuindo. O cara que ganha um decilhão, ele é o quê? Um decilionário. Um decilionário, olha só. Se eu não me engano, não tem nem farelo desse dinheiro no mundo, né? No mundo inteiro. Não existe. Não existe no mundo. O que não existe é um cara pedir uma indenização dessa, meu amigo. É isso que não existe, velho. Mas o cara... É que é negócio. Quando você vai vender um produto, você joga o preço um pouco pra cima, correto? Pô. Eu vou te falar uma coisa. Essa dignidade tá muito cara, meu amigo. Tá muito cara. Jogou o preço um pouco pra cima, mas ele vai ganhar aí um milhão e meio. Tá bom. Fizer tua cabeça. Não, na boa. Você acha que não vai ganhar alguma coisa ainda? Acho que não. Eu acho que não vai ganhar uma passagem grátis pro Unicom. Não, ia para a vergonha, né? Se ele queria ganhar alguma grana por causa da dignidade dele. Então a gente vai fechar a notícia da seguinte forma. O jornal que noticiou tudo isso aí, afirma o seguinte, que o homem não quis comentar o assunto. Por que será, hein? Por que será? Deve ter passado o efeito da droga, vai saber. Então ele foi naquelas, né? Vai que cola, né? Então é isso aí, galera. Forte abraço e até mais. Até a próxima bizarrice. Falou.